ZYK 632, Rádio Primavera M, 1470 kHz, 1000 watts de potência. Porto Ferreira, São Paulo, 24 horas no ar. Primavera AM, a primeira do seu dia a dia. Inovação para sua festa? Balas do Galo. Maçã do Amor no chocolate personalizado. Maçã do Amor tradicional e as deliciosas balas. Baiana, bala gelada, balas de morango com Nutella, abacaxi, nozes, prestígio, açaí com leite ninho, maracujá, cappuccino com chocolate amargo. Faça suas encomendas com antecedência. Balas do Galo. WhatsApp 19 9 9199 5046. Primavera, a primeira no seu dia a dia.